A reflexão de hoje é sobre a harmonia, o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Na semana passada nós tivemos o Dia da Mulher, né? E exaltamos ou reconhecemos as qualidades femininas. Então, sugeri esse tema para o Miki. Mas antes de entrar na reflexão sobre homem e mulher, sobre feminino e masculino, eu convido para que a gente retome a consciência do que nós realmente somos. Por detrás dessas camadas, dessas vestimentas, desses papéis que a gente atua, sempre escutei aqui que nós somos como uma cebola, né? Então, por detrás de todas essas camadas, por detrás dessa aparência física, existe um ser diamantino, Cristo interior, a essência divina, búdica, que não tem papel definido, é pura essência. Lá dentro de cada um de nós, espíritos imortais que somos e passamos por tantas vivências, por tantos aprendizados e tantos papéis, é vital que a gente reconheça em algum momento que lá dentro há algo, o cerne, a essência. Aliás, até aqui na matéria, todos nós somos feitos das mesmas partículas. A ciência, né, nos diz que os átomos se combinam, se agregam de forma a constituir plástico, enfim, ou um tecido. E essa combinação de átomos e elétrons, né, todos os componentes, se a gente, e microscopicamente, a gente vai encontrar algo que é incomum em todos nós. Então, nessa essência, nesse centro, todos nós, imortais, essência divina, átomos, então, se quiserem assim, né? Mas somos feitos numa unicidade. Ocorre que a gente, para desencadear essa essência, para descascar essas camadas de cebola, a gente vem aprimorando, né, em vários aprendizados, em várias jornadas, em vários papéis, arquétipos. O pessoal da astrologia tem isso, né? Em vários personagens, para aprimorar ou para manifestar aquilo que na essência a gente carrega, né? Então aí vem os rótulos ou os perfis que hoje a gente atua enquanto homem e mulher, biologicamente tem funções diferentes na natureza, numa flor, nos animais, estruturalmente, biologicamente, de novo, né? Tem funções que se complementam, que se encaixam e que crescem harmoniosamente juntos, sem a ruptura. Então, se cada um de nós, consciente de que somos seres eternos, né? Assexuados, os anjos têm isso, né? Não tem. Hoje desenvolvemos uma personalidade, um corpo, uma vestimenta temporária para um fim, para um propósito, para algum aprendizado, ainda que às vezes nesse corpo tenha algum estranhamento e até no estranhamento tenha um aprendizado, porque cada um de nós vem aprimorar algo que talvez não tenha feito no passado, e eu nem vou entrar no detalhe de cada lição, né? Mas a gente precisa respeitar e ser solidário enquanto seres humanos, né? E equilibrar essas nossas potências, essas nossas características, posso assim dizer, enquanto homem, enquanto mulher. A mulher tem essa até fisicamente, né, esse acolhimento, essa questão sentimental, essa questão do afeto. A mulher gera vida, né? É algo muito... ela recebe. E o homem tem um propósito de dar, de prover, de raciocinar e às vezes na força. Esses foram os arquétipos que, enquanto a história nos trouxe. A mulher é coração, o homem razão. Tem, aliás, dentro da história, a gente teve vários preconceitos e ranhuras na figura, especialmente da mulher, do feminino, que todos nós temos, feminino e masculino. Mas as mulheres tiveram, assim, um rótulo ou foram muito, muito machucadas, né? Revolução Industrial, que trouxe o Dia da Mulher, porque as mulheres trabalhavam, porque eram menores, alcançavam na indústria atividades que os homens não conseguiam e foram lá trancadas numa empresa, né? E por isso veio o Dia da Mulher. Foram queimadas como bruxas, enfim. Se a gente for no inconsciente ou no consciente, às vezes coletivo, a gente vai encontrar muitos estigmas em relação à mulher. E daí a mulher, para enfrentar alguns caminhos, né, para desbravar, para ir à frente, ela acabou até se masculinizando. Então, às vezes, a gente encontra mulheres que brigam com o seu feminino, que, na verdade, é algo diferente do homem, nem melhor, nem pior, é diferente, são funções diferentes. Mas a mulher, ao invés de se aceitar e se acolher e ver que beleza é essa fragilidade, essa flexibilidade, muitas vezes acabou se endurecendo, tendo aquela roupagem masculina. Viu o Mickey agora com a máscara rosa? Achei o máximo, né? Quer dizer, é isso. Antes tinha até isso. O homem não podia usar o rosa. O menino tinha que ser. E a sociedade criou isso. O homem não podia chorar? Gente, o que nós fizemos com os nossos homens, seres humanos? Eles não podem chorar, será? São humanos, somos todos iguais. Mas desempenhamos papéis diferentes, de fato, no corpo e enquanto personalidade. Então a gente precisa reconhecer o feminino e o masculino na nossa potência, nos nossos dons. Cada um vai encontrar na proporção, e não é mais nem menos, ou melhor ou pior. Cada um no seu nicho vai ver onde está o meu feminino. Homem, mulher, onde está o meu masculino? A mulher, na docilidade, e eu trago isso da Seicho no Ye, vou precisar de novo citar, os japoneses, eles têm essa questão da mulher ser dócil. E eu questionava muito isso, eu disse, imagina. Não, né? Direitos iguais. Na verdade, a docilidade ou essa flexibilidade que a mulher tem é de conduzir, é o poder dela, mas de uma forma suave, não agressiva, não impositiva. Nós temos um episódio de guerra na humanidade agora, né? É triste, é forte isso, porque nós estamos num momento de evolução onde o feminino entra com mais ascensão, é equilibrado com o masculino, é uma nova era. Existem outros pensamentos, outros espíritos que estão permeando de outro nível energético esse planeta. Então, essa guerra vem assim meio que para expurgar um mal que a humanidade não precisa mais. Que essa força do homem pode ser manifestada com o trabalho, com a proteção. Não com a imposição, não com a arma. Mas voltando, nos japoneses, a mulher tem essa função de docilidade e o homem essa de provedor. Então, Masaharu Taniguchi traz assim, que o homem e a mulher é o pai e a mãe, ele sempre remete a essas figuras, né? Então, se você não está em harmonia com o feminino e o masculino, com o pai e a mãe, que são a representatividade dos dois polos na nossa vida, algo se desestrutura fisicamente, e daí eles colocam que o lado esquerdo simboliza o pai e o lado direito a mãe. Então eles falam até de questão de doença física, né? Que é uma desarmonia desse equilíbrio entre pai e mãe, entre masculino e feminino. A causa paterna da riqueza, ele coloca, que é como aquela que planta, que dá, é bem a semente, né? É bem aquilo que é a energia masculina, né? Aquilo que dá, que oferece, é a planta que entra no solo. Enquanto que a mulher é aquela que recebe, que acolhe, que aceita. Então, até na questão da prosperidade, saúde, prosperidade, tudo, porque é uma coisa só, é um equilíbrio. Então, fica o convite para a gente reflexionar onde estão os nossos papéis masculinos e femininos, né? Essa dualidade, mas essa forma de complementar, de se harmonizar, é vital para nós, sociedade, e para nós, indivíduos. Essa harmonia é algo que nos faz coexistir com a natureza, com o meio ambiente, com o nosso próprio corpo, com os elementos que nos rodeiam. Respeitar a mulher, o símbolo em mim, o feminino que há em mim, respeitar no outro a masculinidade, a força que existe dentro de mim e no outro, é permitir que todos façam a mesma coisa. Abrindo ou fazendo essa ruptura, eliminando os preconceitos. É um momento que não tem mais margem para esse tipo, sabe, de preconceito, de machismo ou de rótulos, né? Homem não chora, homem não pode usar rosa. É uma nova era. Que a gente esteja em harmonia com tudo isso para as nossas próximas gerações conviverem em harmonia.